olha pra mim, não sabe o que passei para chegar aqui. Quantas vezes disse, ah, é o meu fim, não vejo saída. Quem me vê assim não sabe que andei nas madrugadas, mesmo não achando graça em nada, buscava disfarçar a minha dor. Quem me vê assim não sabe que falei, não tem mais jeito. O coração vai explodir no peito. Meu Deus, ai de mim. Eu estava sozinho, sozinho. Jesus me encontrou. Tudo mudar.